sempre quis. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Visita a minha família,

qualquer que até noite o mundo será nosso. Traz o teu vestido, põe o teu batom, depois roubo-lhe um beijo bom, bom. Ao lamear o ouvido é que eu fico louco, vai deslizando um pouco a pouco. E se eu me entregar, será que vai rolar? E se acontecer, vais saber que temos tudo para dar. Hoje nada é proibido, contigo tudo faz sentido. Um, dois, três, vamos para o Jerez. Ai, ai, ai, ai, fugimos desta vez. Um, dois, três, vamos para o Jerez. Ai, ai, ai, ai, fugimos desta vez. Diz-me que sim, és tudo para mim. Esta noite foi feita para nós. Vamos para o Jerez. Ai, ai, ai, ai, fugimos desta vez. Um, dois, três, vamos para o Jerez. Ai, ai, ai, ai, fugimos desta vez. Um, dois, três, vamos para o Jerez. Ai, ai, ai, ai, fugimos desta vez. Um, dois, três, vamos para o Jerez. Sentir-me bem, só por eu andar tão triste. partilhavam o pão. Aqueles que foram embora são as raízes dos que cá estão. Sul do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sul do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sul do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sul do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Cuando estamos juntos, paz no.

Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia. ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que con él te sientes fría. De Portugal, eu te peço, por favor, mas...

been rock and roll. Listen, baby, solo falla che non fush. Solo falla che non fush. Run. Sei da difficile demais. Ninguém para, ninguém para. Let's go, let's go. Quando se acaba o amor, quando se acaba o amor, oh.